a solidão no peito dói. Eu aqui pensando em nós, minha memória volta ao passado, percorre os quatro cantos do universo. Descubro que você está tão perto, mas não posso te abraçar. O vento que sopra lá fora parece dizer o seu nome. Deito na cama e não consigo dormir, essa saudade me consome. Amanhã, quando o verão chegar, esse inverno será passado. Essa tristeza que hoje me acompanha, amanhã se acaba. Vez em quando sei que vou me lembrar dos momentos felizes que juntos vivemos. Tudo isso ficou no passado e nós nos esquecemos. Sopra lá fora, parece dizer o seu nome. Deito na cama e não consigo dormir, essa saudade me consome. Amanhã, quando o verão chegar, esse inverno será passado. Essa tristeza que hoje me acompanha, amanhã se acaba. Vez em quando sei que vou me lembrar dos momentos felizes que juntos vivemos. Tudo isso ficou no passado e nós nos esquecemos. Amanhã, quando o verão chegar, esse inverno será passado. Essa tristeza que hoje me acompanha, amanhã se acaba. Vez em quando sei que vou me lembrar dos momentos felizes que juntos vivemos. Tudo isso ficou no passado e nós nos esquecemos. Tudo isso ficou no passado e nós nos esquecemos.